pra mim. Eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim. Vai ser tão bom, nós precisamos conversar. Todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. Não faz assim, eu me deprimo todo sem você aqui. Não faz assim, sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo, só você e mais ninguém. Depressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Oh, vem, oh, vem. Dê depressa, por favor.